Para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Muito boa tarde, caros ouvintes desta rádio, rádio fabulosa, que é a Antena Web. Cá está o Alex outra vez para mais uma tarde de música aqui neste sábado. Um sábado em que o sol é tórrido, parece que estamos assim no meio do deserto. Quem é que não se imagina o deserto do Saara, por exemplo? Cá estamos, a rádio, a Antena Web, até no deserto do Saara está a dar música aos camelinhos. É verdade. E cá estou eu para mais uma maratona musical deste sábado. Muito bem. Como vocês querem música, eu nem vou alongar muito aqui nas boas-vindas, porque vocês já estão habituados a mim, já sabem como é que isto funciona, como é que isto funciona falando português mesmo. Portanto, eu vou passar a apresentar a lista de músicas desta semana, é verdade, aquela escadaria musical em que nós começamos do 1 e acabamos no fim, ou também podemos de vez em quando começar do fim e acabar no 1, depende. Quando nós quisermos fazer assim um fitness, começamos por baixo e acabamos em cima. Bem, vamos começar com quem? Vamos começar com os U2. É verdade. Banda mítica. U2. É verdade. U2. E eu também. É verdade. E quem, como é que se chama a música? Magnificent. É verdade. Magnificent dos U2. Vocês conhecem, não conhecem? Isto já está mais que batido, mais que badalado. Mas toda a gente gosta dela e, portanto, como toda a gente gosta dela, a antena web também tem que dar aqui o ar da música popular. E aproveito e apresento também a segunda música. A nossa compatriota que nasceu no Canadá, que é a Nelly Furtado. É verdade, a Nelly Furtado. E como ela, pronto, ainda não sabe muito bem falar português, começou pelo espanhol. Mas pode falar bem espanhol. Pelo menos as pessoas acabam por entender qualquer coisinha. E a música dela chama-se Manos ao Aire. São estas as duas primeiras músicas deste batido musical. Esta semana, à semelhança das outras, a dar-lhe música, e mais música e bastante música. Por isso, quem está sintonizado, deixe-se ficar, e quem não está, aproveite e sintonize-se, ouça e dance. Muito boa tarde. que pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque esta es la realidad. Tenham gostado das duas primeiras músicas deste sábado, sim senhora. Foram os YouTube e a Nelly Furtado, para quem aproveitámos de mandar um grande abraço a cada um deles, principalmente à banda, porque a banda é mais de que um e a Nelly Furtado é só uma. E continuando assim a nossa galopagem neste pasto, nesta pradaria musical, onde existem aquelas músicas boas, menos boas, aquelas mais mexidas, aquelas mais paradas, aquelas mais badaladas, aquelas mais desconhecidas, levámos uma cana de pesca para pescar em terra. É verdade. E vamos pescar o quê? Alguém conhece a Pixilot? Não, parece que não. Mas passam a conhecer. Por acaso é muito simpático este nome e tudo, não é? E então o nome da música ainda mais simpático se torna. Eu espero que ninguém me interprete mal e que toda a gente abra bem os ouvidos para ouvir a música, não é? Ou o nome da música. Porque a música chama-se Mamadou. É verdade. Mamadou. É, eu sei cantar mais ou menos como ela. Bem. E depois vamos ter quem? O James Morrison. É verdade. James Morrison. Também já conhecido aqui da nossa rádio. Do nosso batido musical. Vamos ter o nosso James Morrison. Que hoje traz uma música diferente daquela que trouxe a última vez. Porque não podia ser a mesma, não é? Senão não era a mesma coisa. Ora bem. James Morrison com Please Don't Stop the Rain. Quer dizer, assim no meu inglês um bocado rupestre, é qualquer coisa a pedir para não parar de chover. Mas muito sinceramente o James Morrison nesse aspecto tem os gostos um bocado estragados. Não há nada como um belo dia de sol onde uma pessoa se pode sentar e beber uma limonada e curtir o sol mesmo. Portanto, fiquem com estas duas músicas que eu sei que vão dançar e vão adorar estas duas músicas. Portanto, batido musical para si, a partir de agora a tocar com Pixie Lott e James Morrison. Boa tarde e sintonize-se! The time was on our side. I've put in far too many years to let this pass us by. You see, life is a crazy thing. There'll be good times and there'll be bad times, and everything in between. And I don't know which way it's gonna go. If it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make a change. We can't pray for sunny weather, but that won't stop the rain. Feeling like you got no place to run, or I could be your shelter till it's done. We can make this last forever, so please don't stop the rain. Caros ouvintes, as quatro primeiras músicas deste sábado já estão ouvidas. É verdade. Eu já ouvi dizer que já chamaram o INEM, porque isto é tanta azáfama por causa deste programa, que já o INEM foi chamado. Mas eu espero que vocês dancem com calma, não é? Não precisamos fazer assim aquelas danças de hip-hop que se costumam ver. Vamos com calma, guardem-se, porque ainda há muita música este sábado para você. Portanto, vamos continuar, não é? Porque é para isso que vocês cá estão, é para ouvir música, não é para ouvir o chato apresentador. Vamos continuar com Shakira. Vamos ter a Shakira agora, com She Wolf. Por acaso é o nome do álbum e é o nome da música. Bem, eu até sou assim um bocado contra essas coisas de pôr o nome da música ou o nome do álbum e vice-versa. Mas pronto, ela lá sabe. Imaginem-se fechados numa gaiola a saltar com as perninhas da frente. Pronto, foi o que fez a Shakira. Basicamente foi isso no She-Wolf. Mas não lhe tira a qualidade que ela tem, não é? Que é que eu acho que ela podia fazer um videoclipe um bocadinho mais espetacular, assim como ela nos habituou antes. De toda a maneira, a música é boa e está aqui a rodar para si, na Antena Web. E a seguir também vamos ter quem? Vamos ter os Hoje. Conhecem os Hoje? É, eu sei que hoje é sábado, mas o nome chama-se Hoje mesmo. São uma banda que canta em português. Digamos que é das bandas que cantam em português, felizmente. E tem uma música, pronto, é bonita. É bonita. E vocês apostam que vão gostar. Como é que se chama a música dos Hoje? Nome de rua. Isto é tudo muito português. É nome de rua, é os Hoje. Mas é excelente. Vocês vão gostar de certeza absoluta e vão dançar. Ou se não dançarem, pelo menos vão relaxar com as músicas. Fiquem sintonizados aqui na Antena Web, onde tudo é feito para você. Com carinho e dedicação. Sintonize-se! Yeah.

Muito bem, caros ouvintes, e agora, depois destas músicas bem mexidas, umas mais outras menos, mas bem mexidas, vamos entrar agora num clima um bocadinho mais zen, um bocadinho mais relaxante, porque também a vida não é só azáfame, nós também temos que relaxar, temos que acalmar, temos que ter assim uma musiquinha calma para nos acalmar o espírito, é verdade, é verdade. Portanto, vamos ter, primeiro vamos ter a Brandi Carlile. Conhecem a Brandi Carlile? Não conhecem? Pois, então não haviam de conhecer. E a música dela, qual é? Dreams. Sonhos. Quem é que não tem os seus sonhos? Pois então sonho com a Brandi Carlile. E agora, no encalço dela, também vamos ter a Diana Krall. Portanto, uma música mais zen, é verdade. E a Diana Krall, sinceramente, a cantar em português. E a música é Este Seu Olhar. Vocês vão adorar. E não faz nada mal, assim a esta hora, acalmar um bocado, para fazermos as coisas mais calmamente, porque também, se num fim de semana, se já bem basta a azáfama da semana e o stress da semana, no fim de semana nós temos de tirar o fim de semana para relaxar, para estar com a família, para aproveitar a nossa família, para surpreendermos a nossa mulher, para brincarmos com os nossos filhos, para darmos atenção aos nossos animais, temos que aproveitar para isso o fim de semana. E tudo num clima de paz. Portanto, sintonize-se na Antena Web. E, como não podia deixar de ser, nós pensámos em tudo e então agora damos um momento assim mais relaxado. Aproveite e descanse de uma semana árdua de trabalho. Sintonize-se connosco e deixe-se ficar, não só até ao fim deste programa, mas até ao fim da emissão, que é mais lá para a frente, mais lá para o meio da noite. Portanto, ouça, delicie-se e acalme-se. Lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue, across the hiding the words that don't come out. All of my friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No. C'est ce ailleurs, quand il vous fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão quando se desfaz dói no coração de quem sonhou demais. Se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. You show me how it's done. Bem, espero que tivessem gostado deste momento mais calmo, que tivessem pensado, que se tivessem abstraído das coisas, fechado os olhos, aproveitar o vento, aproveitar uma sombrinha por causa deste calor que há. Acho que vocês fizeram isso e foi um momento que os relaxou de certeza absoluta. Mas agora vamos dar outra vez um bocado mais de vida a isto. Sim, senhora. Primeiro vamos ter os Muni. Os Muni, é verdade. E não vou dizer o nome da música, sabem porquê? Porque eu sei que vocês a conhecem. E vocês vão reconhecer a música. E vão dizer assim, aquele sacana daquele gajo podia ter dito o nome. Porque eu agora não me lembro. Mas vai obrigá-los a pesquisar. Porque aqui a Antena Web também quer dar, digamos que, movimento lá em casa àqueles que estão, neste momento, em frente ao computador, a ouvir-nos, ou a utilizar todos os sistemas que haja para nos ouvir. Portanto, o apresentador também é um didata, e como é um didata, também tem que lhes dar assim, um bocadinho de pesquisa. Portanto, cá ficam os Muni com a dita música que vocês vão descobrir, e depois vão dizer, se calhar aquele gajo não sabia, mas sabe... Isto é propositado, porque a nossa rádio não é só música, a nossa rádio é tudo, abrange tudo. E depois vamos ter Henrique Iglesias. É verdade, Henrique Iglesias, o grande. E vamos ouvir uma das músicas mais sonantes, na minha opinião, e acho que na opinião de toda a gente dele. É verdade. E ele vai cantar Can You Hear Me? Por acaso foi uma música utilizada no Euro 2008. Assim, para quem é mais atento ao mundo futebolístico, acho que a vai conhecer. Quem não a conhece vai adorar, de certeza absoluta. Portanto, fiquem com mais esta dupla de músicas. E eu sei que agora, depois daquele momento relaxado, vocês vão acordar, vão se levantar e vão começar ali aos saltos. Mas com calma. Vamos dançar, mas com calma. Sem pisar pés, sem nada. Porque se pisarmos pés, ficamos todos magoados e doridos. Portanto, a Antena Web a dar-lhe música. E mais música. E mais música. guess I'm blind, but I see you. You're here, but so far away. The times when you are not missing, you make me feel like I'm spinning. Sometimes you get what you get. I'm on a course of collision, I'm not about to give in. Can't explain my position or the condition I'm in. Where I am, there's no limit, no walls, no ceiling. No intermission, so let the party begin. Hey, hey, all the way, DJ, let it play. Hey, hey, can you hear me? Oh, hey, hey, all the way, DJ, let it play. Hey, hey, can you hear me? Oh, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Oh, though you may not share my vision, I gotta make a decision. Do I go through or stay? Bem, e após estas duas músicas que já foram referidas e ouvidas e que lhes deu grande movimento nas ancas e nas pernas e nos joelhos e nos pés e em toda a parte do corpo, sabe Deus em que mais, vamos continuar com movimento e muito movimento. Movimento com, por um lado, o Mika. É verdade, o Mika, toda a gente gosta das músicas do Mika. Por acaso são muito animadas. E vocês de certeza que a conhecem, We Are Golden. Sabem? We Are Golden. Nós somos golden, é? Isso há de ter uma tradução melhor, não é? Mas pronto, infelizmente o meu inglês não é muito bom. Mas eu sei que vocês vão traduzir e vão ao site da rádio e vão dizer golden é isto, aprende! E eu no meio da minha frustração vou dizer muito obrigado! E eu vou ter que tirar um curso de inglês, porque senão isto aqui não está muito bem. Bem, e depois do We Are Golden do Mika vamos ter os The Killers. É verdade, os The Killers com Spaceman. Portanto, mais duas músicas para você abanar o capacete. E o capacete e a obra toda. E a máquina e a betoneira. Tudo, tudo. Vocês vão abanar tudo. Portanto, sintonize-se aqui na Antena Web neste grande sábado para si.

Muito bem, caros ouvintes. Mais duas músicas passadas, mais duas músicas mexidas, daquelas que mexem consigo. Desde os vasos sanguíneos até às articulações. Desde o cérebro até às pontas dos dedos dos pés. E se calhar alguns pontos do corpo que ninguém sabia que tinha e que mexe com eles também. Porque isto mexe com tudo. As células até dançam, meus amigos. É verdade. E continuamos na mesma com música. Música, uma mais calma, outra um bocadinho mais acelerada. Mas música em português, pelo menos a primeira. Conhecem o Tim? Ou Tim, o vocalista dos Chutes e Pontapés? É verdade, ele hoje vem-nos cantar um bocado a solo. Já nos cantou em outras edições do programa a solo. E vem de novo cantar a solo, agora uma música nova. Ou uma música diferente. Por quem não esquece? Eu até tenho uma voz parecida com a dele, só não sei a cantar. Mas se eu soubesse cantar, eu também me lançava numa carreira a solo. Ou então fazia uma banda com vocês todos. Todos os ouvintes a tocar. Nós enchíamos o campo pequeno só com músicos. É verdade. E a seguir vamos ter a mexicana Paulina Rubio. Está de regresso, Paulina Rubio. É verdade, já lá vai o tempo em que ela apareceu. E hoje regressa. Ela até teve assim em digressão, digo eu, não sei. Mas parou aqui em Portugal, aqui na Antena Web, só para cantar para você hoje. E a música é Loaré por ti. É verdade. O farei por ti. Ela vai fazer isto por mim? Não, por vocês. Por todo Portugal que nos está a ouvir e todo o mundo que nos está a ouvir, porque nós ultrapassamos as fronteiras. Portanto, desfrutem destas duas músicas. Estamos a chegar perto do fim do programa, mas temos estas duas músicas que não vão deixar ficar triste. Portanto, sintonize-se aqui na Antena Web. E depois de estar sintonizado, deixe-se ficar, porque isto aqui é a sua segunda casa. Há uma voz de sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci, em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro à noite um sinal de ti, e eu espero à noite por quem não esqueci, e eu peço à noite um sinal de ti por quem eu não esqueci. Por sinais perdidos eu espero em vão, por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esquece, por quem já não volta, por quem eu perdi. Procuro à noite um sinal de ti, e eu espero à noite por quem não esqueci, e eu peço à noite um sinal de ti por quem eu não esqueci. assim. Mira qué bien se nos da eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizando de ti te veo más loco que yo. Pero me juego por ti de todo y de una sola vez. Tanta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas como lo caliento. Meus caros ouvintes, meus caríssimos amigos, meus caríssimos fãs, eu espero que tenha algum fã, não é? Mas pronto, se não tiver, vou passar a ter de certeza, nem que seja para aí aos 100 anos. Mas é verdade, chegámos ao fim de mais um batido musical. Agora vem a parte um pouco mais triste, o fim deste programa. Mas também vem a parte mais feliz, porque 2 a 8 dias as baterias vão estar outra vez todas recarregadas e nós vamos estar outra vez aqui nesta palhaçada toda. e a dançar e a pular e a fazer tapetes e a fazer tudo o que nós quisermos e bem nos apetecer, porque a música apela à nossa garra, ao nosso sentido. Portanto, caros ouvintes, desde já aproveito para mandar um abraço, um beijinho a todos os homens, mulheres e crianças que nos acompanham de Portugal e além fronteiras, por esse mundo fora, e que gostam de nos ouvir. Aproveito para dizer, para aproveitar bem o sol, que agora veio, estas temperaturas altas, não se exponham muito ao sol, pelo menos sem protetor solar. E mesmo que tenham protetor, não se exponham muito, porque nós sabemos como é que o sol atua, e sinceramente, isso pode trazer muitos problemas, tanto para a pele como também para gripes e coisas desse género. Aqui o nosso momento mais moralista da Antena Web. É verdade, porque o batido musical é música e é tudo o resto. Bem, e a música da despedida deste programa são os Desert, é verdade, os Desert, aquela banda que saiu dos Morangos com Açúcar, que saiu com toda a pujança e que depois acabou, eles disseram que iam acabar e depois recomeçou. Isto aqui, pronto, sabem como é que é. É os Desert, é os Desert. Não vai haver mais Desert ao longo da vida. É só estes quatro meninos que por acaso cantam muito bem e têm muito boas músicas. E a música que eles nos trazem foi a primeira música com que eles apareceram. É verdade. A primeira música, já lá vão uns aninhos jeitosos. Mas, para mim, tanto me faz. Para mim, não, para eles. Para eles, tanto lhes faz. Para mim, o que eu quero é que você esteja aqui sintonizado connosco. Portanto, abraços. Muito boa semana. Uma excelente semana de trabalho. Com muito, muito, muita paz, muito amor, muita segurança. Tudo de bom para todos vocês. E aqui estarei no próximo sábado a dar-lhe música e mais música e mais música e algumas coisas a fazer rir, outras a dizer que eu sou chato, mas cá estarei consigo, porque nós temos uma relação vitalícia. Até ao fim dos tempos do batido musical, cá estarei eu. Portanto, sintonize-se, continue sintonizado e ouça todos os programas da nossa rádio feitos para si e a pensar em si. Muito boa tarde, resto de bom sábado, de fim de semana e de semana. Entendes? Não vale a pena, mesmo que tu tentes. Não posso mais esperar que mudes. Sens tu quem não quer mudar. Acabou, tu não atinges. Estás noutro mundo, ou será que finges? Eu já saltei, eu tô noutra. Não vale a pena esperar. Tanto tempo investi em ti. Tenho tempo, até gostei de ti, mas foste um contratempo. Sinceramente, porque é que insistes? Não dissemos que acabou. Tanto tempo investi em ti, para agora acabar assim. Para mim, tanto me faz que digas coisas boas ou coisas más, ou mesmo que inventes. Coisas boas ou coisas más, ou mesmo que inventes algo que eu nunca fui. Yeah. Eu olho para ti com um olhar gelado. O que antes era doce, agora é passado. Então pensa e repensa tudo aquilo que fizeste. Ou já esqueceste tudo que de ti não deste. Dizes que me amas, mas é tudo fechada. Me podes vir bater à porta que ela está fechada. Bem trancada, completamente selada. E eu fui. Não sofro mais, não tenho tempo. Para mim tanto me faz que digas coisas boas ou coisas más, ou mesmo que invente algo que eu nunca fui. Yeah. Para mim coisas.